Não, tô perguntando, confirme. É o número 1, não tá em Duna? O 1277, número 1 está em Duna. Estabilizando o no ILS, parando uma vista, gol 1738. Gol 1738, complete a aproximação, chame a torre na frequência 1986. 1866. Vitor Bravo Whisky, reporte na rotatória. Controle 3, 1-1-0, pode voltar. Tan 3198, autorizado em TAP, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0195. Autorizado para 1.500, Gol 1270, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0195, autorizado ILS após estabilizado. 2.095, autorizado ILS após estabilizado, gol 1290. Bravo, Charlie, Charlie, por favor. Michael Bravo, Charlie, agora. Vitor Bravo, isso que chame torre, 1-8, decimal 6. Decimal 6, Vitor Bravo Michael Bravo Charlie, mantém condições visuais, reposta em ingresso da CT. Mike Bravo Charlie, mantém condições visuais, reposta para ingresso da CT. De novembro é uma autorizada. Controle Gol 1277, estabilizando o localizador da X-Ray Pista 10. Gol 1270, chame torre 18 decimal 6. 2186, Gol 1270. Tran 3198, desça para 2 mil pés, ajuste no 0-5, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado, Tran 3198. 2 tem a Mike, 750 Mari, bom dia. Web 5728, a sua identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 50, 5728. Alfa VitoJet mantendo o corredor forte, aposta Interlagos. Tan 3198, complete aproximação, torre 18, esse momento. Muito bem, obrigado. Possibilidade de 5728 voar Duna da presente. Web 5728 negativo, manter chegada. Obrigado, cliente, mantendo a chegada. Mike Bravo Charlie atente para 3 traços entre 20 e 10 milhas de Salvador, mantendo 2.500 pés, outro mantendo 1.000 pés, 1.500 pés. Controle Salvador, bom dia, Gol 1260. Gol 1260, contato radar, voo 390, saída PUC. 390 na PUC, 1260. O meu Patanga tem de tráfego 11 horas, 4 milhas, mantendo no meu pé. É um Serra Romeo 76. O meu Patanga cobriu o controle? Trip 5220, sua identificação, chegada Amanda, desça para o nível de voo 060. Controle Salvador, 75230, identificação chegada a Amanda, desça para o Jô 060. Chegada a Amanda, 060. Romeu Papatango, atente para o tráfego no meu pé, mantendo o corredor forte após Interlagos. Mike Bravo Charlie, conhece os corredores de Salvador? Mike Bravo Charlie, sente, mantenha a linha do litoral. Bravo Kilo Luiz, que mantém condições visuais, ou no meu pé, você pode não falar da barra. Web 5728, desça para 2 mil pés, o ajuste 10015, livre LS, você pode estabilizar. 2 mil pés, 5728, livre LS. Confirma para o controle? Web 6740, chegada a Mário, essa identificação, desça para o nível de voo 070. Mário, 2570. 4372, comentando a sua Juliette, a 2 minutos da rotatória, visão ocupada. Alfa Vita Juliette, chame torre 18 decimal 6. 18 decimal 6, Alfa Vita Juliette. Seria o número 2 para Pouso, 722 da Web? Web 5728, número 1 para Pouso. Pode voar ao externo. Web 5728, autorizado Dona. Dona, 5728. Gol 1260, chama Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, alterna 2685, 260, bom dia. controle, o Papai Juliette Delta. Papai Juliette Delta, contato Adas, Mundial 430, sai da África. Alça. Mike Bravo Charlie, chame Torre, 198 de Palmeiras. O Mike Bravo Charlie, Salvador. Mike Bravo Charlie, Salvador. Mike Bravo Charlie, Salvador. Romeu Papa Tango ingressando no Interlago. Romeu Papa Tango, reporte na rotatória. Portará na rotatória Romeu Papa Tango. Controle o Papai Juliette Delta. Siga Papai Juliette Delta. Pra cá, vou por isso direto na Lepo. Com razão superior a 2000. Papai Juliette Delta autorizado direto elétrico. VIP 5220, desça para 4000, ajuste no 0 no 5. Para 4000, Índia November Alpha, desça para 1500 pés e mantendo o corretor forte, pode encerrar logo. Índia November Alpha, desça para 1500 pés, ajuste no 0 no 4. Receptor sinal de ISOL 728 Web. Web 5728, chame torre 18 decimal 6. Chamará, obrigado a decolar. Web 6740, desça para o New Jersey 050. Só 50 metros, 40. Qual é o seu nome? Mike Bravo Charlie. Mike Bravo Charlie, prossiga. Cruzou, foi transferido, passou, fez o cruzamento lá das cabeceiras, agora está contigo. Mike Bravo Charlie, mantenha ali o litoral até o farol da barra. Do litoral até o farol da barra. Controle Salvador para Romeu, Mike é comigo. Prossiga, Mike Acuvis. Acuvis, estou de Salvador, Aracaju, litoral meu pé, no momento 500, passou o buraquinho. Estimando Aracaju aos 1535, Mike Acuvis. Tente, Mike Acuvis, mantém 500 pés, reposte 20 milhas de Salvador. Sim, mantendo 500, você passará 206. Eu tô informando que tinha uma aeronave aqui no setor Eco Abil, tem ciência? Mike Eco Vitor, autorizado subir para o meu pé. Aqui a torre havia reportado que tinha uma aeronave aqui no setor Eco, a 1000 pés. Tente, Mike Eco Vitor, tá autorizado agora 1 mil pés. Ok, dá presente então 1 mil pés pro no corredor forte, Mike Eco Vitor. 6740, 1050. Web 674, mantém o Nil José. Confirme. Web 6740, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 025, seu limite é localizado. 025, limite é lock, 6740. 5220, desça para 2000, autorizado LS, é posto estabilizado. Reporta lá, 5220. Prossiga, guardião 02. Entre de guardião 02, chame para pouso. Desenador Romeu Papacango, na rotatória de Salvo Campo. 060, está cruzando 190 para 1050. Romeu Papacango, chame torre 1876. Ah, torre 1876, Romeu Papacango. Papá Juliette Delta, chame Recife na frequência 1260. Papá Juliette Delta, copiou o controle? Chame Recife na frequência 1260. 2 Salvador, Azul 4060, cruzando agora 175 para 1050. Azul 4060, mantém escuta. Web 6740 para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 070. Desça para 3000 pés, o ajuste é 1095. Para 73.095, 6740. Sente. Sente Bravo, Charlie Whisky. Azul 4060, sua indicação chegada a mar, desça para o New Joe 050. Chegada a mar e 050, autorizado o Azul 4060. Trip 5220, torre 1866. 5220. Web 6740, desça para 2000 pés. 2000, 6740. Controle, muito bom dia, Guardião 07. Guardião 07. Colô de Salvador, está através de farol de Itapuã, vai ingressar no litoral. A intenção é sobre voo na rótula do Abacaxi, 500 pés. Sente, Guardião 07. Mike. Papatango, Bravo, Kilo, Whisky, frequência livre. Web 6740, repouso estabilizado. Estabilizado. Mike Bravo Whisky, confirme, está voando direto Bravo. Mike Charles, está voando direto do Porto Seguro? Mike Bravo Charles, confirme, está voando direto do Porto Seguro? Sente, Mike Bravo Charles. 6740 estabilizou. Web 6740, chame torre, 1866. Boa. Mike Bravo Charlie, informe de matarilha. Mike Bravo Charlie, bom estimado para ele. Sente Bravo Mike Bravo Charlie. Mike Bravo, Charlie na presente, frequência livre em coral, chama Ilhéus na frequência 1210-1. Mike Eco Vitor, frequência livre na terminal Aracaju, eu chamo frequência 120.3. Patrulha, o Guardião 07 está livrando o litoral 510 para sobrevoo na rótula do Abacaxi conforme solicitado. Está livrando o litoral agora. Autorizado, Guardião 07. Vai permanecer na escuta para novas instruções. Ciente, Guardião 07. Mike, é com o Vitor na escuta? Mike Eco Vitor, frequência livre. A terminal Aracaju chama na frequência 120.3. Controle Salvador, Indy 90 Alfa, ingressou no corredor Interlagos com a proa da rotatória.